Carnaval 40 graus, promoção Prefeitura Municipal de Zona Uva, administração Povo no Poder. Prefeito Altimar Rodrigues, o popular Zuma, Corupina M. A companhia perfeita entre você e o Carnaval 90 anos. Da administração e da E peixes vive mais. Coma mais peixes e peixes.